Charlie 62 Kono para o táxi com 107 a bordo, alternando com 15, autonomia de 4 horas e 15. Ok, livre o táxi via Pátio 1, Índia e Alfa. Chame no ponto de espera para decolagem, o altímetro permanece 1017. Pátio 1, Índia e Alfa, referir o ponto de espera, é o 62 Kono. Rodando o Xanier 62, segundo passa o ponto de espera da 10 pronto. 6251, autorizado a linha e decolada 10, vento é de 150 graus com 8 nós. Alimento de glória da 10 metros segundo. Ocean 6251, decolou os 29, controle em 120.8, tenha um bom dia. 208, graças a Deus. Controle, Ocean 6251. Bono, contato radar, sobre nível 360, perfil da El. É uma pausa 2300 direto, líder? Antigo cruzando 2000 agora, levando o líder, 624. 62251, passa nível 160, chama centro Recife, frequência 1251, alternativa 3325, boa viagem. 1251, alternativa 3325, já estou 624. 5890, bom dia, autorizado para Confins, nível de voo 340, pela Apazulu 16, decola da 10 com curva direita, subida da El, após direto para as posições Leda e Bridge. O transponder é 5033 e o controle em 120.8, corteja. Então, com 890 correto, chão pronto para o acionamento. Qual portão? No 4, então. Torre Salvador, muito bom dia, o MGF 6749, sente da informação Gol, para a Quarta Guarulhos 340. Bom dia, Web 6749. Está autorizado para Guarulhos, nível de voo 340, pela Apazulu 16 até Belo Horizonte, após direto à posição Trive e após segue conforme a rota do plano. Decola da 10 com curva direita, inicialmente na subida da El, em seguida direto para as posições Leda e Bridge. O transponder é 5030 e o controle opera em 120.8, corteja. Autorizado Guarulhos, nível de voo 340, decola da 10, primeira curva à direita, na Dael, Leda, Pit, Apazulu 16, Bravo Apazulu, voo Trive após, aciona 5030, controle 208, web 6749. Correto, chama para acionamento 6749. Chama acionamento, web 6749.